mobile station, group of guys in an old Cutlass. I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time, watching the clerk. Can we rest? Manda mais uma pra gente, porque tá começando mais um Bosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna, junto com o Sr. Nonô, que vai apresentar os cabras safados de hoje. Opa, pode calar a boca, joga agora comigo. É isso aí. Estamos aqui novamente com essa pessoa agradabilíssima, Wellington Marcos Hamilton. Hamilton, além de surdo, tá com a língua presa hoje. Cala a boca. Estamos ali também, falar em língua presa. Vinícius! Aí, camagada. Tudo uma gavilha aí. E aqui com o mais bonito do Tosco Janchada, o alemão. Fala aí, seu Nando. Sai daqui, velho, filho da puta. E hoje temos convidados mais do que especiais. Ficaram enchendo o saco a semana inteira pra gravar com a gente. E a gente recusando, mas não teve jeito. Cambada de viado lá do Pauta Livre, né? Aê! Torinho! Aê! Tamo ali com o Torinho, fala aí, chifruto. O negócio tá com meio buceta, seu Nonô. E lá com o homem que diz que é o black metal lifestyle, Panda. O moleque tá pequeno. Eu sou o Panda, treino na academia Sangue dos Olhos, eu vejo todo chanchado. Essa porcaria. Tem gente que paga pra ouvir, rapaz. Ah, é? Eu só quero receber meu cachê no final, que o alemão falou que vai ter um cachê aí no final. É, um cachê de 25 centinhos pra você. Seu cachê é um teste de sofá com perna, rapaz. Então deposita tudo na poupança do alemão. O nome do filme é Deep Impact. A sua parte é em pinto, beleza? É isso aí, galera. Vocês perceberam que hoje o Tosco Chanchada é o inferno na Terra. E hoje a gente vai falar aí sobre as coisas dos rockstars, né? Aqueles caras aí que pintam a cara e saem nas ruas de Curitiba rebolando e cantando. Não, mas eles são os gays, pô. É uma coisa, pô. Não, isso aí é pro pessoal lá de Porto Alegre, pô. Os metal lá de Porto Alegre, não é daqui de Curitiba. Não, mas acho que é uma turnê. Eu vi um ônibus saindo lá do Morumbi. Saindo de lá. Passando por Campinas. Passando por Campinas. Ó, depois passou nas lojas do Avon. Marília? Chegou em Marília, a gente meteu passou o pé e mandou embora. A gente mandou tudo aí pra Curitiba. Você pode digitar no Google Maps lá que os estados gaúchos começam abaixo de Ourinhos, rapaz. É isso aí. É isso aí, galera. Chega de palhaçada que a gente vai aí pros e-mails e daqui a pouco a gente volta aí com o submundo, a putaria e a tosquice do rock and roll, beleza? Metal! Chama a música do e-mail, algum de vocês aí. E-mail? E-mail, volta aqui. E-mail, porra! E-mail. Olha a música do e-mail, porra. É isso aí, galera. A partir de agora, a sessão de e-mails e comentários do Tosco Chanchada vai ser publicada num arquivo à parte, que você pode encontrar lá no post, né? Logo abaixo da postagem do último episódio, tem um link lá escrito comentários, onde você vai poder baixar e ouvir o feedback da galera. Inclusive, se você comentou, se você mandou um e-mail, provavelmente o seu nome está lá, beleza? No mais, nada mais. Comente, não esqueça de comentar e diga, né, o que você achou, né, dessa ideia de publicarmos aí a sessão de e-mails e comentários a parte do episódio, beleza? Vamos que vamos e fica ligadinho no Tosco Chanchada. Valeu! Cara, o rock and roll aí é considerado, pra quem não é do meio, né, coisa de maluco pra começo de conversa, né? É corto de amor. O estilo dos caras se vestirem e tal, né? Principalmente se a gente for falar aí de uma época aí, do glam rock. Ou nos anos 70, um pouco menos aí, o glitter. Malditos punks. Os punks, os David Bowie da vida, hein? Maldito viado. Mas a pergunta que não quer calar, cara, é o seguinte: pra ser roqueiro precisa ser esquisito, cara? Eu acho o seguinte, ó. Você pega, por exemplo, o caso do Kiss. O visual dos caras, todos pintados, parecendo um demônio, sei lá, né? É, parece um monstro. Aí você pega os dois líderes do Kiss, o Gene Simmons e o Paul Stanley, né? Os caras não bebem, são super responsáveis, eles não fumam. Apesar do Ace Frehley e do Peter Criss, né? Os outros dois integrantes originais terem se envolvido com drogas e bebidas, né? Os caras são triloucos. Mas o Gene e o Paul sempre foram responsáveis e corretos, velho. Os caras sempre pegaram mais... Nesse caso aí, eles souberam separar bastante os personagens que eles são no palco com a pessoa, né? Isso. Então aí eu acho legal. Então quanto mais esquisito, mais atenção você chama. E chamando atenção, uma hora um vai ouvir a música, um vai comprar. E é um bom caminho, assim. Porque eu acho que, na minha opinião, o Rockstar é 50% visual, 50% boa música. Eu já discordo dessa parte do que é separar a parte... Rockstar da parte pessoal, mano. Se ele separa a parte Rockstar da parte pessoal, ele não é um Rockstar, mano. Não, e no palco ele é. Não, Rockstar. Agora você não precisa saber. Rockstarismo, tipo o Michael Jackson. Não, aí já é o doidão de pedra. Então, se ele não fosse Rockstar, ele seria doido do mesmo jeito, cara. Então, velho, você não é. O Rockstar, pra mim, é o cara que, se não fosse Rockstar, ia ser doente mental, cara. É o Ozzy, né? O Ozzy. Não, cara, o Ozzy, discordo. O Ozzy não é doidão, pra cara. Mim, ó. O Ozzy foi uma grande decepção, porque eu era fã do Ozzy. É peidado da cabeça. Eu era muito, muito fã do Ozzy. Aí quando começou aquele seria... Não, Laura, ele... Laura! Não, pega aí, eu tô falando... Não, esse sim, eu sei do meu eu sei que o Perna vai cortar isso aí. Eu sei que o Perna vai cortar isso aí, mas eu tô ligado que ele comeu o Hendrix. Aquele cara do por 100 cruzeiros. Mas ele não deu pro cara? O alemão. Você não tava lá no vídeo, cara? Ô, louco, olha essa história aí, rapaz. Caralho, aí, não, quando... Tem pra galera do Tosco Chanchado. Então, mas eu sei que o Perna vai cortar isso aí. Teve um cara aqui em Marília chamado Mr. que teve o show. O cara foi lá fazer entrevista já, que o cara trabalhava numa... Aquela voz potentíssima, né? E aquela barba vermelha também, sensualíssima. Parece um filé de borboleta. Ixi, você citou. E aí o segurança... Você citou. Segurança desceu. Você citou no papo. Segurança desceu e falou assim pro pessoal que tava ali embaixo, ó. Tá pagando 100 reais aí pra quem quiser tal, pra e tal. Pra quem fugar. E o cara pegou e encarou, cara. Ele subiu. Ah, viu. Isso é Rockstar, rapaz. Esse mas é agora... o mas agora, voltando ao Ozzy Osbourne, eu fiquei muito decepcionado quando eu comecei a assistir aquele seriado The Osbournes. Eu vi que o Ozzy é um cara chato, gagá, pior que o seu Nonô. E um velho ultra conservador, cara. A filha dele foi fazer uma tatuagem mínima. E aí o Ozzy deu o maior conselho de tiozinho lá. E começou, sabe? Faz nos dedos, né? Então, escreve Ozzy nos dedos. Aí o mito foi por água abaixo, cara. Ó, porque ele se tornou aí. Humano demais. Eu vi ele como um super-herói, assim. Aí vi que ele é humano e... Não é, olha ele só. Humano não é legal. Olha só, calma aí. É legal ele comendo... ele que não mordeu a cabeça de um pato. Olha, né? Pega aí. Eu gosto de sexo. Eu gosto de comer meninas, mas não gostaria que minha filha fosse uma biscate. Meu, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, cara. Mas o Ozzy não fez aquela tatuagem de coraçãozinho, cara. Bem bolado. Outro exemplo é o documentário do Metallica, o Some Kind of Monster, né? Tem no Blog X, que aparece o Jimmy Hetfield levando a filha. Nossa, pro balé. Olha aí, rapaz. Cara, esse documentário mostra, cara, que gay, do Metallica. Que gay. O pior é o parceiro de balé da filha dele, que é o Kirk, né, cara? Não, mas o... Ah, velho, o cara é pai, porra. Tem que acompanhar mesmo. Quem é pai aí que não levaria sua manda filha pro balé, mulher, cara? Porra. Manda mulher. Ah, bicho, não, olha. Mas os caras do Metallica acham... Não, essas paradas aí de levar a filha pra balé é o caralho, porra. Manda mulher, porra. Manda mulher. Não fale mal de Jimmy Hetfield, não, velho. O cara é foda, ele é meu ídolo. Como é que é? Tô louco. E ele é gay. Dá o cu pra ele. Jimmy Hetfield é foda, mano. Drogado, tu quer dizer, né? Cara, eles são superstar, né, meu? Rockstar é que tá envolvido com o rock, né, meu? O Charlie Sheen, Robert Downey Jr., esses caras que se envolvem em polêmica, mas não são roqueiros, são os chamados superstars de Hollywood. Né? Eu acho que o Torinho tá andando muito com o Leonardo Bob, porque ele tá falando tri louco toda hora. Tri legal. É verdade. Ui! Tá andando juntinho. Tá tudo até encoxando. É, existem alguns rockstars aí que não fazem tipo aquilo que o cara é no palco, o cara é na real. Esse é o rockstar pra mim. Não, então, depende. Se o cara for no palco louco, igual ele é na vida, beleza, igual que o Vinícius tá falando. O legal é que ele não passa dos 50. Vale a pena. Fazendo um programa de show aí. Oh. Agora o duro é aqueles que são bonzinhos no palco e bonzinhos fora e se acham rockstars. Isso eu acho o cúmulo, cara, porque rock é transgressão e tal. Então, eu sou a favor desse lance do cara ser doidão no palco. Saca só. Tem um caso do Fio Anselmo, né? O cara é loucaço no palco e o cara também é loucaço lá fora, pô. O cara já fala com aquela barriga maconheira, assim, não sei o quê, tudo estranho. Fio Anselmo, que é do Pantera, que é todo está no Down. O problema é que ele dá a bunda, né? Mas tem tanta gente que dá aí, a gente nem fica sabendo, pô. Meu, diga que o louco, mas ele fala em inglês, mano. Não, ele é baiano, o Fio Anselmo é baiano. Do Slayer, eu já vi algumas lendas, cara. É, o Slayer tem um toaraia. Do Slayer eu já ouvi algumas lendas, cara. Que é lance de marketing mesmo. Que os caras, na verdade, não praticam nada do que eles falam em música e tal, é só... É, não, tem o Tom Araya, que é o cantor, né, o baixista, né? Ele é católico, já ouvi na até realidade. Que os caras vão na missa. Não, o Tom Araya, ele é católico, ele é cristão, ele já Tom falou, Araya. Eu sou cristão. Mas é, os líderes da banda são o Kerry King e o Jeff Hanneman, né, os dois guitarristas. Os caras são satânicos mesmo, são um ateu, sei lá. Que ele é católico. Mas o Tom Araya é tá lá, não, tô cantando as letras que ele fala, não vai tirar minha crença, pô. Mas o cara é católico, eu acho que o Dave Lombardo então, também, o baterista também deve ser. Então, aí não seria também separar o que a gente falou no começo outro aí do cara, personagem olha só. E tal? Porque ele tem que ser o mauzão, né, na frente lá, né? Então, peraí. Então a gente tá dizendo que, aliás, vocês estão dizendo que rockstar é profissão e não filosofia de vida? Depende. Em alguns casos, sim. Em alguns casos que sim, tem alguns casos que sim. Não. Em alguns casos é profissão e em outros casos é estilo de vida. Tipo esse caso aí do Tom Araya aí. A mesma coisa acontece com o Dayside, porra. O Glenn Benton era diz, né, que era totalmente satanista. Aí chutou os dois irmãos lá, né? Botaram aquele Jack Owen do Cannibal Corpse, botou um outro cara lá que ensinou os dois guitarras lá que saiu. Aí simplesmente o cara anda com um crucifixo no peito e teve um DVD que eu assisti, né? Que eu consegui viajar para os Estados Unidos e pegar uma cópia. Assisti e simplesmente o Glebeto falou: olha, ele pode acreditar no que ele quiser, porque pra mim não importa, não sei o que. Eu falei, porra, o cara que dizia que Jesus Cristo é um filho da puta e não sei o que, e depois bota um católico pra tocar, vai tomar no cu, porra. Ô Panda, mas... Entendeu? Mas o cara simplesmente caiu a máscara. Mas o Glenn Benton, cara, o Glenn Benton não tem... Ele não tem crédito nenhum. Cadê que ele ia se matar aos 33 anos, ele cara? Tá com 45 já? Sim. Ele tem uma cruz invertida na testa, né? Sim, ele não tem crédito nenhum, não, sim. O Perno, eu sei. Eu o sei. Meg Benson, velho. Meg não, eu sei, é eu sei. Sim, ele não tem crédito. O cara finge que come bosta, finge que é homem. Não, mas o Glenn Benton é o calendário dele, é aquele calendário chinês, né? De Saturno. Ele tá no ano do viado agora, né? Oh, mas deve ser muito foda o cara ser rockstar mano fora do palco. Imagina, por exemplo, o Bruce Dickinson chega lá no restaurante. Eu quero comer! Ah, mas não é isso, irmão. Dickinson, ele é piloto de avião nas horas. É. Flight of Icarus. Não! Ah, esse é Zweig, né? É verdade. Agora imagina ele solicitando, hein? Imagina o Bruce Dickinson solicitando autorização no voo. Por favor, libere a besta, tu. Esse é o Chitãozinho, pô. Ai, caralho. Ó, um cara que eu acho autêntico em cima e fora do palco é o Leme, cara. Esse Leme, cara eu acho rock and roll, cara. Eu também acho. Esse cara eu acho rock and roll. Ele não, o Leme é pau legal no também, cu. Né? O Leme é pau no cu. Opa, oh, esse cara é foda também. Isso, esse cara o cara tem que pau. Ser completamente estragado, cara. É o pré-requisito pra ser rockstar pra mim. Sabe qual a banda preferida do Leme? Não. ABBA. Tá vendo? Por isso que ele é o cara, velho. Ele pode, filho. O Leme é o cara porque ele tem. Não, agora um eu quero ver. Agora uma quero coisa, ver. Não é o Leme que dizia que era nazi? Agora eu quero ver. Esse pessoal... Hein? Quem, o Leme? O Leme coleciona bolinhas Kinder Ovo, de gude, e Kinder Ovo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. As duas verrugas dele são mais rockstar que todo mundo ele aí. Ele coleciona Kinder Ovo, esse filho da puta, aqueles brinde. Filha da puta. Enfiar Kinder Ovo no rabo e pra cuspir o brinquedo. Agora, voltando... Kinder Nazi, né? É igual os irmãos Gallagher lá do Ace e tal, isso aí é chato, cara. O Exo Rose, isso é chato. Agora não, o Exo Rose é super rockstar, meu. Ele é. Ah, eu acho ele um tonto, cara. Acho ele um tonto, cara. O Slash é rockstar. O Exo Rose é gay. Deus me livre. O Guns é rockstar. Eu não tô falando que o cara é um Slash. Não, na verdade não é rockstar, ele é estiloso. Ele é legal. Qualidade de música. O Slash, ele é estiloso. É, então, meu, mas tem que ser estiloso pra ser rockstar, não é? Eu acho que é um... Ah, estiloso tem mendigo estiloso, cara. Porra, nada. Ué, o Rob Zombie não é rockstar? Rob Zombie é um mendigo estiloso. É. Então, mas o Rob, qual a polêmica do Rob Zombie? Eu acho que todo rockstar é por uma polêmica. Não. Agora, que nem o Leme, voltando ao lance do Leme aí. Agora, esse lance dele ouvir ABBA, isso aí eu acho que é um soco de direto na cara daquela molecada que fica pagando uma de fodão, de mauzão e tal. De repente o ídolo dos caras, ah, eu ouço ABBA. Aí os caras falam, ah, isso é merda, isso é ruim, não sei o que. Então, aí o ídolo dos caras fala assim, ah, eu ouço isso aí. Eu acho isso demais, cara. Ué, eu aquele cara do Old Man's Child lá, que é do Jimmy Board, ele disse que ouve Motley Crue, que isso, cara? Ah, o cara que era do Napalm Death lá, o cara fala que a banda predileta dele é Cocteau Twins, cara. Ah, tá, mas vai você falar isso na rua. Pois é, primeiro você tem que virar um rockstar, cara. Um rockstar, cara, ué. Pra não ser linchado. O rockstar pode tudo, cara. Se ele quiser ouvir o Chan, ele ouve. É, vira cult. É. Se ele quiser dançar a rocha. É igual o Max o Cavaleiro. O Cavaleiro dá o cu e a gente ouve, Pantera. É. Max Cavaleiro ouve reggae. O perna dá o cu e a gente ouve, pode. Antigamente, nos anos 80 e tal, se você falasse, vamos dizer, se fosse um Leme da vida, falasse que estava ABBA, você era linchado e tal, não sei o que. É porque os tempos de hoje. Eu acho que os tempos de hoje estão, o povo tá menos radical, essas coisas assim, estão aceitando mais coisas assim. Igual o João Gordo. É uma besteira, é, né? É. Porque antes era traição do movimento e tal, não sei o que. Radicais de hoje o povo ouve tranquilo. Eu acho o seguinte, que pro cara. O cara ia ter banda, ser rockstar, essas merda todas que vocês estão falando, ele tem que. O que ele escreve, ele tem que viver aquilo, entendeu? É isso aí. Então, tipo assim, o cara vai escrever sobre. Satanismo. O cara pra mim, o cara que fala. Escreve nas letras que, ah, Jesus Cristo é um filho da puta, não, beleza. Mas se o cara fala aquilo dali, é porque ou ele não acredita, ou ele acha que essa porra é um sistema filho da puta que a igreja fica manipulando. E os rockstars gospel? Que tem também essa aí, tem não, muito não tem, cara. Não tem, rockstar. Não tem. No meio deles tem. Tem, tem sim, os caras cantam, vamos pro céu, tal, tal, tal, mas depois os caras falam um monte de coisa. O que teve foi Jesus Cristo que cantou, cara. Não, eu acho assim, o Jesus cara. Jesus Cristo Superstar. O cara que usa o microfone como palanque, aí ele tá se complicando. Mas como o cara só fala sobre histórias, sim, ou quer escrever sobre qualquer coisa, aí eu não vejo problema algum, entendeu? É, porque é difícil aquelas bandas épicas também, de metal, né, que tocam aquelas coisas medieval, você... Mas o lance do Johnny Cash que foi falado não, aí... Não, mas pelo menos o cara tem que gostar disso, ele tem que ter isso na casa dele, tem que... Agora, não precisa dar de armadura. Agora, o lance que eu acho foda do Johnny Cash, talvez ele não tenha sido preso, mas ele fez questão, na época, com a gravadora, falou que só lançaria o disco se fosse gravado ao vivo na prisão. Fossam Prison Blues. Awesome. É, exatamente. E fez um puta show e realmente é um álbum oficial. E vendeu... Mas o Johnny Cash ficou detido por 6 horas, cara, por carregar anfetamina. É, então, não, então. Naquela época, né, cara? Naquela época. Hoje até o Ed Vedder vai preso por causa de anfetamina, cara. Eu fiquei detido por 12 no meu quarto porque briguei na escola, velho. Pra quem assistiu o filme do Johnny Cash, eu indico que é muito bom. E ele Johnny, tentou... Johnny. Tem no Blog X. Ele tem lá, né? Então, ele no começo, ele tentou gravar uma música que não era aquilo que ele... que ele sentia, gospel, que ele acreditava, né? Que era uma música gospel. E o cara falou assim, pô, cara, canta uma música sua como se fosse o último dia da sua vida, como se fosse uma mensagem pra deixar pra todo mundo. E ele e aí saiu aquela... I hear the train coming. Exatamente. E aí foi aí que o cara conseguiu iniciar a carreira dele fazendo um negócio verdadeiro, né, cara? Então, mas o problema, cara, é que assim, nesse meio dos rockstars, as atitudes dos caras influenciam várias pessoas, né? Principalmente hoje. Tipo o Death Clock, né, cara? É. Então, mas um exemplo clássico disso aí é aquela palhaçada chamada Inner Circle norueguês, cara. Putz, cara, ó. Tem um amigo nosso... Nossa, tô falando, mano. Tem um amigo nosso, pra quem gosta de black metal, vai sacar o que é o Inner Circle. É um grupo de moleque besta. Ano passado, parece. É um círculo interno, cara. Isso então, é cu pra mim. Não, então. Cara, ó, eu tenho um amigo meu... Esse negócio de círculo interno não, esse pessoal, essa molecada começou essa parada toda depois de ouvir Sarcófago. Começou o negócio dos black metal pra lá. Ouviu então, Sarcófago, viraram o cabeção, vamos fazer um Inner Psycho. Ó, tem um amigo meu que tá fazendo uma especialização lá em Oslo, na Noruega. Falou que lá tem esses black metal, só que são tudo bunda mole, cara. Tudo uns moleque que você fala assim, eu sou do Brasil, rapá, vou te dar uma flechada. Vem cá, o cara vaza, meu, o cara vaza. Não, mas é, você anda com a camisa do Corinthians lá em São Paulo, você só dá aquele passo em falso, assim, o cara é rude. Meu, bunda mole tem em qualquer lugar, velho. Não, mas os caras dão uma de fodão. É, meu. Os caras dão uma de fodão. É isso que eu tô te falando. Esses moleque pinta a cara, assim, ó, um caso que aconteceu aqui, eu fui num festival aqui em Marília, eu vi um maluco lá, ele toda hora, ele... Era um tonto, era um gostalhufo. Você vai citar nomes ou não? Não, porque eu não sei o nome do filho da puta lá. Aí, cara, eu tava com a camisa do Def, assim, o cara olhando pra mim, eu comecei a olhar pro cara. Aí depois eu falei, pô, eu acho que esse cara é viado, né, meu? Só que depois ele entrou todo pintado, segurando um candelabro. Ele é o Pablo do... É o do Silvio Santos. Qual é a música, Pablo? E começou a fazer pirofagia, culto satânico e tal, comecei a rir na cara dele. Só apontei o dedo e falou assim, filho, se você... Se aparecer uma labareda aqui do meu lado, eu arrebento tua cara. Parou, cara. Parou, cara. Parou. Aí, se o cara fosse um rockstar, ele ia dar um yoga flame. Se o cara fosse black metal, eu queria fazer um sacrifício aí e tal. Ia baixar o capeta lá e tal. Eu falei, Fê, aqui, aqui em Marília a gente expulsa o capeta no tapa. Então acho que a única coisa que mostrou pau dura essência nesse Inner Circle aí foi o Varg, né, cara? Que aí acabou dando fim no Euronymous, né? É, pois sim, é. Foi. Ô, Torinho. Eu só falo merda. Eu tenho esse filme aí, o Red Head Journey, né? Você falou. Red Banger Journey. É, só tem umas ruivas gostosas. Cara, que é foda, mano. Não, é, pois é, eu vou pra show de forró e gosto de metal, velho, mas eu vou atrás de mulher, pô, pelo amor de Deus. Tem uma cambada de cabeludo. Vou falar uma coisa pra vocês, aqui, quando faz calor, faz um puta calor também. Na época do tal do grunge, só via neguinho lá com aquelas toucas, com blusa de xadrez planela, lá. Planela. Pelo amor de Deus, cara, só de olhar já suava aquilo lá. Privilégio de vocês não, cara. Você é do caralho, né? Eu era cabeludo, barbado, velho, foi botar até blusa na cabeça, de calça, boca de sino e comer de panela. Era. Puta que pariu! Imagina o cara. Seu bozo! Eu acho que são os popstar, Torinho. Eu acho que, a gente tem que aprender. Os rockstar tem que aprender muito com a Madonna e com o Michael Jackson. Boa. Você precisa aprender a sentar direito, cara. Felizmente, eu não sei sentar. Quase caiu de costas aqui, cara. O Vinícius agora, vocês que não viram, o Vinícius agora teve um acesso de rockstar, começou a quebrar as cadeiras. Rockstar tem que pegar a criancinha? Com a bunda, né? Isso que é o pior. Bunda of Destruction, Ass of Destruction. Agora, sabe o que dá raiva, bicho, nesse lance de rockstar? Uma banda não tem determinado membro, aí entra um cara lá, aí depois tu chega e conversa com o cara e fala, pô, não, cara, eu tô tocando aqui porque eu não tenho nada que fazer, porque eu não gosto desse tipo de música, não. Como acontecia em Manaus, tocando lá e ia conversar com o cara, o cara tocava muito e o cara falava simplesmente, não, cara, eu não gosto desse tipo de música, eu só tô tocando pra não ficar parado. Filha da puta desse. Como é que o cara pode tocar death metal sem gostar, cara? É, então, acontece isso muito, perna, velho. Tem gente que vai pra igreja, cara, pra não ficar parado. Mas acontece! White metal. É foda, velho. Ah, isso aí. É bom, meu. Isso aí cai naquele episódio tal do música ruim. Que nem teve um integrante aqui que falou, ah, mas ele tem bocas para alimentar, cara. E eu concordo com o perna, que é o seguinte, ou você acredita. Ou você tem um ideal, acredita naquilo e vai, cara. Porque pra ganhar dinheiro, pô, arranja outro emprego então, né, cara? Vai uma coisa que é prazerosa, que é tocar música. É. Você transforma isso num emprego e, tipo, bater cartão, tocar um negócio, tipo, ah, eu não gosto de tocar isso, mas tô tocando. É igual dar o cu. Ah, quem gosta, gosta, né? Gosta, mas tá fazendo, velho. Porque eu acho que quando o cara faz um negócio autêntico, as chances dele se dar bem, eu acho que é muito maior, cara. Bem, acho. Que é o lance do cara ser dentro e fora do palco autêntico, né? É o lance lance das bandas que ficam cover eternamente, né, cara? Ah, putz, cara, eu não vou nem dar opinião sobre a cover. Então vamos falar dos rockstar de bairro ou não? Ó o baixão do caralho. Vamos. É, claro, a gente tem que falar dos rockstar de bairro, meu. Os bairro star, né? É. Neighborhood stars. Não, porque tem os rockstar aqui, mano. Tem um governador aqui, botou a mão no peito dele e falou assim, sai que a banda tá passando. É, você acha? Não é nem a banda do Chico Buarque, se fosse a banda do Chico Buarque passando, cantando coisas de amor. Se fiquem ligados. O Tosco Chanchada Podcast volta já. Academia de Artes Marcial, sangue no zóio, no zóio, no zóio. Todo mundo sabe que as artes marciais deixam a gente mais melhor preparada pra brigar na rua. Então, o que você tá esperando pra vir pra cá? Aqui nós ensinamos você a matar os outros, a bater nos outros até os outros ficarem desmaiados. Nós ensinamos você a quebrar os dentes dos outros com o pé, pisar na cabeça dos outros até sair um miolo pela orelha. Nós temos professor de briga profissional, com facão, inchada e pé de cabra. Academia, sangue nos olhos! Sangue nos olhos! Sangue nos olhos! Aqui você vira homem! Tosco Chanchada Produções apresenta a maior boy band de todos os tempos, diretamente de Porto Rico. Los Perulitos. Paco, Ramírez, Guacamole, Guantanamera e Juan Burrito. Los Perulitos. Hola, yo soy Guacamole y nosotros somos Los Perulitos. Y ahora vamos a cantar la lana de mayor suceso. Perulito, que mate, mate. Los Perulitos. Pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, mas ela, quem gosta dela não sou eu. Pirulito que bate. Mais um grande evento Tosco Chanchada Produções. Pirulito que bate, bate. Los Perulitos. What about bird? About the bird. A gente falou até agora, cara, de exemplos de rockstars, desde a Noruega, né, até lá o estado do Amazonas, né, feito por Senhor Seu Panda, né? Viado. Que nativo. Ele foi o cara que levou o black metal pra aquela porra de estado. E é o único podcaster amazonense. Podcaster, né? Caralho, é isso que eu falo, bicho. É isso que eu falo, mas ninguém me escuta. Eu acho que os caras lá tomam Santo Daime e acham que tudo é black metal, cara. E vocês estão tirando o Ibama podcast também, velho, que é feito por indígenas. Ei, pô, já tomei Santo Daime, seus viados. Funai podcast. Mas o Panda foi o único aqui que tocou... Que a banda dele tocou fora do país. A banda dele atravessou a rua e foi tocar na Venezuela. Tô mentindo, Panda? Filha da puta. Mas tá, não, tá levando não, as caixas de som. Tanto é, bicho, não é brincadeira não, mas a minha banda foi a primeira banda daqui do Brasil a tocar na Venezuela, pô. Antes mesmo do Criso, que tocou 3 dias depois. E a gente abriu pros caras 3 vezes lá. Rockstar mesmo que é no palco e é fora é os caras do Criso. Os caras do Criso são casca grossa, brother. Que eles ali, eu tenho medo daqueles caras, né? No palco e fora do palco, os caras são a mesma coisa. Bunda mole? Viado. O Village People do Death Metal? Eu não sei se eles escutam podcast, mas... In the name. Ó, agora falar um caso curioso. Tem um amigo meu que era de banda, tinha banda Black Metal também e tal. E a banda dele foi fazer a abertura do show do Crisium e Mercyful Fate. E nisso, eles foram convidados para um churrascão dos caras, né? Eu sei que horas depois, além da banda do cara não tocar, hoje o cara é pastor daquela igreja mais radical lá, que é a Assembleia de Deus. O que aconteceu? Mas o cara não quer mais nem saber, não não fala o que aconteceu lá, cara. Ah, tinha o Chris e a banda do King Diamond lá, o Merciful Fate lá. Nossa! Nossa. Chris tocou, mano. Meu. Mas Chris é Chris, meu brother. As interpretações aqui são espetaculares, né, cara? Are we set afraid? Ah, não, não é o King Diamond, tá isso aí. I was petrified! Cara! Então, a figura, o estereótipo do rockstar que a gente conhece, assim, eu acredito que tenha surgido com o Elvis. Depois, com os que vieram aí, que a coisa foi meio que avacalhando, assim, os caras foram tendo privilégios, né? E isso foi subindo pra cabeça do pessoal e foi se transformando, né, nos famosos pedidos excêntricos. E aí vai. Ô, Henrique, eu sou ignorante musicalmente falando, mas o Jerry Lee Lewis veio depois do Elvis ou veio? Mesma época. É a mesma época. Meu, porque o cara é. O cara é foda, esse cara é foda. Esse cara é foda. Mas tipo assim, era o Winona Ryder, cara. Tinha 13 anos, cara. Puta que pariu, velho. O Winona Ryder, cara. Não, pariu. 13 anos de idade. Ele era o underground, né? Pedófilo da Winona Ryder. O cara falou que era mais popular que Deus. Ele foi o primeiro pedobia. Foi os bichos. É o que o pessoal queria fazer com a Amy Winehouse agora. Esperar ela morrer pra estampar as camisetas, porque nessa década de 2000 aí, e depois que morreu aquele tal de Kurt Cobain lá, ninguém mais apareceu em camisas, né? Só agora que eles deram sorte, morreu o Michael Jackson. Estão vendendo pra caramba. Eu pensei que você ia esquecer do mundo. Não, então, mas ele é popstar. Ele é popstar. Ele é popstar e eu até acho que o popstar média assim, ele foi muito legal. Assim, e teve o Che Guevara também, apareceu várias camisetas. A melhor definição de Kurt Cobain quem deu foi o Gene Simmons do Kiss. Que ele chegou e falou assim, cara, é porque Kurt Cobain fez aquela carta dizendo que não aguentava mais aquela vida e tal, não sei o que. Gene Simmons chegou, eu cresci aqui nos Estados Unidos, que ele é grego, né? Ele é israelita. Eu cresci aqui nos Estados Unidos e tal, depois que eu vi os Beatles, eu sonhei em ser rockstar, queria ganhar mulher, queria tocar uma guitarra pra comer mulher e tal, não sei o que, pá. E vem um filho da puta desse e não aguenta a putaria e se mata. Vai se fuder, tem mais que morrer mesmo, não sei o quê. Pra citar essa entrevista do Gene Simmons aí. Se não aguenta, não desce. Não, teve uma entrevista pro Pânico, o Gene Simmons falou assim que a culpa dos emos é do Kurt Cobain, cara. Aquelas musiquinhas, tristinhos, tal, tal, tal. Ô, louco, aí, I so happy because today I found my friends, cara. Não vai ser coisa de emo, cara. Eu sou feliz que todo dia eu vejo meus vizinhos, cara. Mas você sabe por que o Kurt Cobain se matou, cara? Ele queria ser igual o Gene Simmons, queria ter uma banda, ter mulheres, fama, putaria, drogas, e aí ele casou. Aí o que ele podia fazer com tudo isso? Ele casou. Casar não estraga ninguém. Se estragasse, quando eu tinha um ano de banda, eu conheci a senhora Carneirinho, casei, e ela me aguentou por 7 anos tocando em banda. E ela tem que dormir às 11 horas, hein, pô. Agora o foda era ela cercando pra as grupos não me pegarem. Ô, mulher de pouco luxo, viu? Ai, eu não podia ter dormido sem essa, cara. Puta que pariu. Ô, menino. Maria. Também com essa cara de Fernandinho Beira-Mar que ele teve. As índias índia querendo pegar o pé. Assim, né? Lá vem. Vou apagar esse profile agora do Orkut, peraí. Orkut, MySpace, ele tá essas porra tudinho. Pois é, aí quando o Kurt Cobain morreu, ainda veio aquele pau no cu do Ed Vedder também falar a mesma coisa, dizendo que ele se abalou com a morte do Kurt Cobain, aí o Pearl Jam nunca mais lançou vídeo de um clipe por causa disso e tal, queria fazer sucesso porque se assustou com isso. Ah, vá pra porra, velho, na moral, se eu tiver... É como falando assim... É aquele velho ditado, velho. Ah, vai ser pedreiro, né, meu? Vai ser pedreiro. Pois né, é. Vai ser açougueiro. Não quer ser rockstar? Pô, vai prestar concurso aqui pro Brasil. Sei lá, faz qualquer coisa. Né? É, vira um super anão, né, cara? Pô, porra, cara. Mas, ó, uma coisa que eu tenho assim, contra o rock de Seattle, os grunges de plantão vão querer me matar de novo, dando essa figura do Kurt Cobain, do Ed Vedder. Eles mataram a figura do rockstar. É, isso é verdade. Eu acho assim, que eles mataram a figura do rockstar. Porque eles quiseram se aproximar muito do ser humano comum. É. E por isso que surgiu o tal do Marilyn Manson. Tentando resgatar isso aí, o cara inatingível, o cara fodão, o cara não sei o quê. Viadão, o cara que faz tudo. Pandão. É, se for ver... Android. Se for ver bem... O cara que chupa o pau do batera. Se for ver bem, o último Rockstar foi o Marilyn Manson, né? Porque depois disso veio muito cara fabricado, né? Aí já são os Rockstars fabricados. Revival, né? tá tendo muito revival aí e tal, de Britpop, dessas bandas inglesas aí. E também, sei lá, não tem o cara que é o cara fodão, assim. É todo mundo, tipo aqueles moleque que come sucrilhos todo dia, fala, mamãe, vou já para o vôlei. Sabe? Então é, resolveram formar uma banda. Os caras de Seattle foi a mesma coisa. O Alice in Chains é legal, cara. Eu gosto do Alice in Chains. Eu acho que é uma banda que resgatou legal os anos 70, assim. Mas agora, essas coisas do Ed Vedder, do Kurt Cobain, os dois nem se bicavam, cara, pelo que eu já li. Agora, aí quando morre, todo mundo fica legal, né, cara? Mas é, pra mim é tudo marketing. Por Jane também é marketing. Michael Jackson é legal. Ah, quando eu morri, cuspiu na minha cara, velho. É, quando eu morrer, eu não quero ninguém chorando, velho. Se alguém... No dia que eu morrer, se alguém chegar pra mim e falar... chegar pra mim, não. Se eu... Quando eu morrer, eu tiver espírito... Chegar numa conversa de bar, eu tiver espírito e ouvir... Ah, Torinho era legal. Cara, na moral, eu vou assustar esse cara até o fim de... até o fim dos tempos. Porque o pior coisa do mundo é aquele cara chegar... Ah, ele era legal, ele morreu. Ah, ele era legal. Ah, vai tomar no cu, pô. Eu tô morto, caralho. Mas quando morre, vira santo, né, velho? Já é muito velho. Com certeza. É. Melhor exemplo foi... Santo, pronto, cagão. Vocês estão falando de Michael Jackson. Melhor exemplo foi quando o Michael Jackson morreu. Uma cambada de pau no cu dizendo... Ah, ele era um grande artista. Tudo bem, ele era um grande artista, não sei o quê. Mas o cara era maluco, velho. O cara era um freak, filho da puta. Mas velho, ele é rockstar, ele é popstar. Ninguém pode santo, cagão. Pô, mas uma coisa do grunge, só pra completar que eu lembrei aqui. Alguém já viu aquele episódio dos Simpsons de quando surge o grunge, cara? Não, eu já vi do Homer. Ah, o Homer faz a banda, né? Começa a sair com o professor dela, e era o Homer que pagava a faculdade, se liga. Aí ele fica deprê, começa a tocar umas músicas tipo deprê lá. Aí surge, cara, o grunge. Igualzinho o Nirvana. Aí sai um cara do meio da plateia e fala: alô, Kurt, aqui é seu primo. Aí tipo, Jimmy Cobain. Ah, isso é uma paródia. Uma paródia do filme do De Volta para o Futuro, né? Aí ele fala: meu, escuta isso. E põe o seu, e põe o telefone, se liga. Aí que o Kurt se liga, velho. I'm so happy. Eu lembro que o dele é tipo o sol é vermelho, a dor é preta, destrua os infiéis. Mas eu acho o seguinte, olha, se eu um dia virar um rockstar, que eu acho muito difícil, porque eu não tenho mais banda e nem faço questão de mais de ter, mas eu acho que eu seria assim, eu sigo aquele ditado, o poder corrompe. Se eu tiver assim, antes de... Vamos dizer, não, Mike é outro estágio. Puta que pariu. Tá, no Parque Antártica, no Parque Antártica, no Parque Antártica, beleza. Você pode falar na Arena da Baixada, já que você é daí. É, estádio Marília, beleza. Tô dizendo, se marcar um show pra mim no estádio e tal, não sei o que, e chegar nessa pra mim, o que é que você quer no camarim? Cara, eu vou pedir o que eu quero. Eu quero ter um pizzaiolo aqui fazendo pizza aqui pra mim. Porra, caralho, velho. O cara tem um poder, velho. Pode pedir o que ele quiser. Eu quero Quero 3 milhões de grupos aqui, velho, pra eu comer à vontade e tal, não sei o que. É foda mesmo, então, velho. O poder corrompe, cara. Que tava aqui no, na pauta, que quando surge o Rockstar, eu acho que surge quando o cara começa a ter um destaque e começa a querer aparecer mais do que a música. Aí é com essas exigências e tal, coisas extravagantes, pra, de repente, chamar atenção por outro lado, né? A partir do momento que é picado por um superstar radioativo, velho... Azul, já era, velho. Fica bosta. Tem um exemplo do Fred Mercury no Rock in Rio de 85, que ninguém podia... Ele falava que quando ele passasse pelo corredor pra ir pro show, né? Ninguém podia ir... É, nossa, ninguém podia ficar nos corredores. E ninguém podia também olhar diretamente nos olhos dele, né? É verdade. Na época de prova, ninguém podia ficar no corredor e olhar pra cara dela. Cara... E falaram que os artistas brasileiros, né? Falando que os artistas brasileiros, quando souberam disso, né? Que a organização do show pediu pra não ficarem nos camarins quando o Fred Mercury passasse. Os artistas brasileiros ficaram no camarim assim e gritando, né? Ei, Fred Mercury. Porque ele vai falou tomar mal do Tosco Chanchada, né? Fred Mercury queria o saquê aquecido a 35 graus para ter gosto de melão. Religiosamente. Gosto de melão? Como assim? O saquê parece que quando fica aquecido a 35 graus. Ele queria gosto de pinto, eu acho, cara. É gosto de urina. 38 graus, ele realça um certo negócio do arroz. Ah, né? Se fosse pra ter gosto de melão, fizesse o saquê de melão, não de arroz, né, cara? É, lembra, suco, né, de melão. O gosto. Isso é igual a certa cerveja. Ele queria suco. 16 graus, a 35 graus. O cara é 4 aí. Mas, alemão, falando em Superstar, falando de melão, qual foi a maior banda Superstar que já existiu, alemão? Eu... sei lá. Agora, quem que é o cara? Como é que é? A banda Eu Prefiro Melão. A banda imaginária Superstar mais famosa do mundo. Era a minha, do Vinícius e do Alisson. Oh, agora, quem tem tatuado nas costas Superstar? O Marilyn Manson. Eu. Ah, mesma coisa. Agora, essa parada de Superstar, tu sabe, só, sabe realmente quando é que surge um Superstar? Ou Rockstar, sei lá como você chama? É quando a moçada, o povão, dá moral. Porque quando não dá moral, o cara é um merda. O cara fica com aquela cara de bunda do cacete. Mas quando o cara dá uma moralzinha, aí porra, tão dando a moral, então vou pedir água. Aí o cara dá água, aí depois da água vai passar pra cerveja. Ah, já deram cerveja, vou pedir uísque. Aí depois pede uísque, aí começa a pedir mulher, homem, pede o caralho, entendeu? E nessas horas que é sujo o Rockstar. Eu não, pedi uma mulher. Eu nunca fui Rockstar. Você não respondeu, hein, velho? O Panda, você, como ele não é um Panda? Cara muito, assim, de dar bandeira, ele pediu um consolo só em vez de um homem, entendeu? Mas ele pediu pra um cara bem legal, bonitão, e entregar, né, cara? Lourão, né? Puta que pariu. Cara, sem brincadeira, olha, quando eu tinha banda, eu bebia era com os cachaceiros, black metal cachaceiro. Quando não tinha dinheiro, aí os cara pediam uma dose de cachaça, os caras davam. Olha, eu não sei onde eu li, cara. Era frase de um Superstar, eu acho que é do Axel. Você sabe quando que é um Superstar? Quando todo dia você acorda drogado e bêbado, cheio de mulher na sua cama, cara. Meu, é isso pra mim, velho. Ó, mas eu lembro que a Savana deu nota 2 pro cara, de 0 a 10 deu nota 2. O cara é drogado e bêbado, você quer que o cara seja bom de cama ainda? Eu não. Eu não quero nada. Ele faz aquele agudo lá porque ele não tem saco. Mancato, velho. Agudo nada, agora a voz dele ficou... Então, mas hoje nos anos 2000 a gente tá, aliás, assim, desde do meio da década de 90, a gente já tá com falta de rockstars. É o lance da Amy Winehouse, seria a rockstar, entendeu? Se a imprensa inteira tava esperando ela ter um piripaque morrer, porque tava muito batido, assim, toda a reportagem em cima dela, tal. Ela não é pop, Henrique? Ela não é pop? É mó pop, mesmo. Então, na foto do rockstar, é mó popstar, cara. Não teve nada. O Irapuru, seresteiro cantador do meu sertão. Tosco Records, discos e fitas, traz para o Brasil a nova coleção de CDs de Cid Moreira. Neste novo volume 1, Cid Moreira interpreta Piadas do Costinha. Aí a bichinha disse: nossa, Mona, abortei. A outra respondeu: que nada, burra, você cagou em cima de um sapo. No volume 2 você encontra Cid Moreira narrando a lista telefônica de São Paulo. Letra S, Silva, José Carlos, 35468906. No volume 3, Cid Moreira, narrando jogos de tênis. Guga Meligeni. Novos CDs de Cid Moreira você só encontra aqui no Tosco Shop. Liga agora e adquira o seu. Mr. M, é fantástico. Quem são os rockstars mais doidos, pirados, retardados, psicopatas que existem, cara. O Sergei. O Sergei já é. É, o Sergei, o Sergei não é nem mais. O Sergei não é gente mais, não, velho. Ele é um. Hora da música. Um cara pirado mesmo, que eu digo assim, que era pirado mesmo ali, tinha testado de pirado na testa. Rolava no chão, era o Jim Morrison. O Elvis. Muito louco, Jeremy Lewis, depois o Keith Richards, o Iggy Pop, o Didi Allen, que foi o maior de todos, né, pra mim. Pô, isso é sensacional, cara. O Didi Didi Allen, é. O Didi Mocó tem o Didi Ramone também. O Didi Ramone. Tá bom. Não, não vamos esquecer, você falou agora Keith Richards, não vamos esquecer do Keith Moon, do The Who, né, aquele ali era louco de pedra também. E o Jim Morrison também, que eu acho que foi um cara foda também, né. Vocês falaram. Ele tem um cara de otário, velho. Não sabia que ele era fodão. Né? Não, ele era fodão, cara. Ele, eu tô afim de tocar, não tô. Ele tava muito louco, assim. Atrasava o show porque ele tava catando mulher, tava muito louco drogado. Da hora. Eu tomava peiote. Eu só vejo aquela foto clássica dele. Aquela foto clássica foi, segundo o filme, ele tava completamente louco. É, no filme ele é mostrado como cuzão mesmo, quando, né? O cara que não... o pessoal conta as histórias e tal. Ele sempre fala assim, voltaram ao passado. Pô, se eu tivesse sido baterista do Doors, cara, eu ia contar pra todo mundo a vida inteira. Fala pra ele contar o futuro, então, que ele sabe. Um cara que era considerado cuzão. Cuzão não, né, velho? É verdade. Traidor do movimento foi o Novoselic, né, cara? Que ele acusou o Kurt e o... Dave Grohl. O Foo Fighters. É, o Foo Fighters. Ele acusou o Kurt e o Foo Dave Grohl. Das drogas, velho. Olha que mancada, velho. Mas aquele cara lá é retardado. Não, eu sempre achei que ele tinha problema mental. Ele é muito gigantesco, cara. E você já viu como é que ele tá hoje em dia, velho? Ele tá o maior tiozão, velho. Um gordo, careca. Num DVD do Didi Allen, tem uma cena que, cara, você fala assim, meu, esse cara era foda. Não, como se não bastasse as coisas que ele já fazia no palco, que era mijar no pessoal, cagar e jogar merda nos outros, comer. Então, e o engraçado é que ele normal, só comia merda, então era merda resclada de merda, né, cara? Ele não comia alimentos, né, cara? E comia a merda dele também, né? Porque, tipo assim, tem uma cena de bastidores que é muito foda, cara. Eles pegam uma puta, aí o Didi Allen pega um prato, assim, de batatinha frita, pega um tubo de ketchup e soca no rabo da mulher. Oh, aí fala pra ela dar uma dançada e ela solta uma cagueta, assim. E ele fala, eu gosto de comer batatinha frita, né, cara? E pio um pau lá dentro. Literalmente. Então, depois ele come... outro episódio, cara, muito legal. Yumi. Que tem naquele documentário. Caralho, velho! Que o Didi Allen tá numa universidade fazendo o que eu não sei. Foi como se fosse dar uma palestra, né? Nossa. E ele pega uma banana e começa a enfiar no rabo, né, cara? Aí o pessoal começa a rir, aí ele começa... Caralho. Pôr a banana pra fora e fala assim, ei, alguém está com fome? Puta. Ué, é verdade que ele chama Jesus Christ? É, assim, na verdade o nome dele é de batismo era Jesus Christ Allen. Só que quando deu uns 10 anos, a mãe dele percebeu que ele começou... Que ela cometeu um grande erro. É, começou atitudes que não eram próprias de uma criança. Era mais pro Judas, né? Exato, mais pro Judas. Aí, quando ele ficou maior, eles acabaram mexendo no registro dele lá e colocou Kevin Michael Allen, né? Mas ele fala, eu sou o Jesus Christ. Eu não sei quem é, o cara que no show dele, ele pegou uma submergalhadora, encheu de bala do peixinho e tipo atirou na plateia. Morreu gente pisoteada, né? Nossa, da hora, hein? Como é que é o nome? Você sabe de uma história dessa aí? Não. Torinho sabe, você não sabe, Torinho? Sabe, Torinho? Ô, procura no Google aí, cara. Você não era o bandido mesmo, da luz vermelha? Eu acho que foi o Panda que fez isso. Não, não sei dessa história, não. Foi eu, irmão. Não, Manaus. Não tô sabendo dessa história, não. Filha da puta. Uma rockstar aí que foi fodaça, assim, malucona, foi a Wendy Williams, né, cara, do Plasmatics, né? A versão Mortify. Feminina. Aliás, eu acho que o Leme catou ela também, né? Ou ela catou o Leme, né? É. A Courtney Love é rockstar também. É, aquela era outra louca, não sei se é por causa do Kurt ou não, mas a Courtney Love, que foi candidata a prefeita de São Paulo, né? A Marta esqueci. Mata Suplicy, puta que pariu, meu. Quase que ele pensou assim. Cara, cara, mas o engraçado, esses dias eu tava vendo no YouTube uns vídeos do Plasmatics, cara. Tem vídeos deles tocando em programas de entrevista, assim, tipo o Jô Soares, assim, saca? Tocando lá, tá lá atrás do palco, lá de repente sobe a cortina, aquela trecheira desgraça, assim, cara. E as velhinhas tudo sentado, assim, assistindo a bagaceira, velho. Não, tem o do Johnny Cash no The Muppet Show lá, cara. Olha isso. Já viu, cara? Esse? Agora eu lembro de uma banda feminina chamada Rock Beach. Seria a versão de DJ feminina, cara. O som é uma merda. É tipo um new gospel metal, sei lá, uma mistura de Limp Bizkit com Korn, bem tosco. Que nojo. Só que no palco, é o seguinte: elas elas fazem mesmo sexo ao vivo, cara. Tem uma música chamada Fist Fuck, que na música fala One Finger. Aí vai a guitarrista vai lá e soca o dedo. Porra, então deve ser uma bosta mesmo. E ela é gostosa? Olha, cara, eu não encaro não, cara. Não, o pior é que depois gente que fala... Eu encaro, eu prefiro a gordinha do gossip, cara. Que a dança da garrafa é pornográfica. É. Então, aí gente depois... fala essas merdas aí. Então, cara. Aí depois ela fala assim, Five Fingers. E aí a outra faz um fist fuck assim e vai cantando, som rolando, cara. Eu tenho o DVD e que tem isso aí. Ela canta com a mão... Não, a cantora e a guitarrista numa outra lá. E a guitarrista tá com uma mão só enquanto isso. Ah, assim. Filho, é igual aquele cara do primeiro episódio lá do podcast. Ela toca com o Toniran Barbosa, que toca algemado. Mas é uma habilidade. Mas, tipo assim, é uma banda extremamente underground e que não chega. Cara, você não vai achar vídeo no YouTube nem nada, assim, cara. Eu achei num vídeo. Você já achou no YouTube, mas. Eu já vi no RedTube. Foi o primeiro. Procura no RedTube e coloca Fist Fuck, você vai achar aí. Não, vai achar muita coisa, cara. Quem costumava insinuar essas coisas era o L7, né, cara? L7, mas o Jim Morrison teve um lance de Miami lá, que foi uma grande polêmica dele, né? Se ele pôs ou não pra fora. E aí que foi a decadência do Doors, porque o Doors foi boicotado em todo tipo de programa. Porque parece que ele simulou lá, ou ele colocou o dedo pra fora. Mas naquela época a censura era foda, cara. Mas simular o Didi Ellen lá e enfiava o microfone no cu. Ah, mas aí já era outra década, né, cara? O Jim Morrison era a década de 60, o Didi Ellen agora, dos nossos tempos aí. Cara, e o Nick Cave? Não, rapidinho. Olha, esse não, esse daí, meu Deus do céu, esse daí também eu pago o maior pau pra esse cara. Esse Rockstar, mano, vai tomar no cu. Dois, tem dois aqui. Ah, cagar no palco, você acabou de falar, não, cara, o cara faz isso na vida real. Ou ser Rockstar, por exemplo, você na caga. Vida real, enfiar a mão no seu cu te torna um Rockstar. Não, no meu cu não, no meu cu só sai, filho, só output aqui. Não, mas você tem uma tatuagem de Rockstar aí nas costas. Não, Rockstar é superstar. Foi nas costas. Costa é mesmo. Mas não foi você que fez. Eu tenho certeza, velho. Ou foi? Foi você. Não, foi o Perna, talvez. Cara, mas pô, isso aí ia ser bizarro. Não é só o Rockstar. Tá longe disso. Ela vai ter uma mulher normal na vida. Mas ele é normal? Nem o Rockstar é normal, menino. Mas o Didi Ellen apareceu no programa do Geraldo, cara. Você lembra do Geraldo? É verdade. Ele tretou lá com o pastor e com o delegado, cara. Ó, olha a diferença. Olha a diferença básica que eu acho. O Gene Simons aparece aqui. A menininha escuta. Ah, é o cara do Kiss. Vai lá dar pro cara. Esse cara aparece aí. Ai, que nojo desse cara. Cara, mas ele não tá interessado em comer, cara. Ah, então ele é viado, ele não é Rockstar. Ele comeu mulher, mano. É pré-requisito. Ele quer comer batatinha frita com a outra cagou com a tia. Lembra do pré-requisito? Acordar bêbado, drogado, cheio de mulher na sua cama. Não, cheio de mulher, mas... Não, mulher ele tinha. Tem os grupos lá e tal. O Mac Patton, não vou nem dizer o Didi Allen, que o Didi Allen é outra coisa. Mas o Mac Patton é porque ele é louco mesmo. Ele é louco em cima do palco, ele é louco fora. A última dele, teve um vídeo agora que tá rolando agora no YouTube. Ele, num show agora lá na Europa, lá depois do retorno do Faith No More, né? Ele pega, jogaram um All-Star lá no palco, ele pegou o All-Star, tirou o cadastro, comeu o cadastro todinho, depois vomitou o cadastro. Você já assistiu aquele... Já, eu tenho aqui. Você já assistiu o DVD do Brixton? E solta o peido, né? Coloca o microfone no rabo, solta o peido e cheira e fala, é real. Tem no Blog X, viu? Tem no Blog X. É isso que eu ia falar. Isso aí é polêmico, cara. Peidão. É polêmico, o Rockstar é polêmico. Ah, mas se ele formasse uma banda, eu ia pagar pau pra ele, cara. Ah, eu não pago pau pra ninguém, mas, ó... Você paga pau pra mim, cara. O Neto é polêmico, o Datena é polêmico. Mas você mesmo falou, ó, isso aí é popstar, quando a gente falou Amy Winehouse. Então o que você tá falando da Atena, cara? É celebridades. Eu já considero celebridades de televisão. Aí, se ele tocar dois acordes... Jack Black. É o Rockstar, o Michael. o Jack Black? Não. Cara, nem sei quem é esse cara. Não. Tô louco, Tenacious D, Escola de Rock. Ah, então. ele é meio underground, né, cara? Ele Nacho é Libre. Encarnação! Se eu não conheço esse cara, é uma forte tendência dele que não é um rockstar. Vocês não concordam, Di, com isso? Porque todo mundo conhece o rockstar. Cada um conhece uma coisa, não, cara. Não, Renes, star quer dizer que tá na visibilidade de todos, cara. E é uma estrela. Você olhou pra cima, você viu uma estrela, tá? Star quer dizer isso, cara. Mas tem rockstar que a gente falou que você falou, não conheço, cara. Os caras são consagrados. Quem? Fala aí, quem? Não, volta a fita aí, cara. O Jim Morrison, eu não conheço a história dele. Pô, Jim Morrison, cara. Eu não conheço a história dele, mas se eu visse o Jim Morrison na minha frente, eu falo, Jim Morrison. Se eu visse o Axl Rose, se eu visse o Jim Morrison na minha frente, eu ia correr, cara, sem tração. Olha, você entendeu o que eu quis dizer? Pra mim, que sacanear, Não, eu sei. O Superstar. Você é o nosso Superstar? Todos conhecem, cara. Você vê o cara, você sabe quem é. Lenny Kravitz é Superstar? É Superstar, claro que é. Não, quem? Acho que ele é um Rockstar. Rockstar. Acho que é um Rockstar. É que o Superstar é geral. É Popstar. O Superstar é geral, né, cara? Eu acho que o último. O último Superstar mesmo foi o Axl Rose. Não, depois dele não teve mais ninguém, não. O Marilyn Manson é Superstar, velho. Não, eu tô dizendo no rock. Não, Marilyn Manson. O Marilyn Manson. Marilyn Manson veio depois. Marilyn Manson. Mas eu acho que Marilyn Manson tem que comer muito feijão com arroz pra chegar ao nível que o Axl Rose chegou. O melhor rockstar, o rockstar atual é aquele cara lá da Tieta do Agreste lá, o Luiz Caldas. Luiz Caldas, esse cara é foda, cara. Ele foi foda. Pagode Star, né? Ele virou metal. Ele virou metaleiro mesmo, né, cara? Eu ouvi o disco, é muito bom. Ele não virou metaleiro, ele lançou... Ah, se for virar rockstar, melhor botar dois trechos. Ele não virou metaleiro, ele lançou aqui lá em Salvador uns 10 CDs ao mesmo tempo, cada um com um ritmo diferente, e um desses estava metal no meio. É, todos eles são muito bons, por sinal, cara. Pra quem gosta de boa música, eu recomendo também. É que vender mais, ele vai pra aquele lado. Ah, cara, tem um de death metal que tem participação do Panda, né? Luiz Caldas e Panda. Dueto. Porra, vão tomar no cu! De Luiz Caldas e Panda. Tô quieto aqui, vocês veem. Se for assim, o último rockstar aqui no Brasil foi com o Pai de Ouro. Rock não, rockstar não. Mas o superstar do Brasil não, são todos. Eu tava, o rockstar daqui vez, foi aquele cara lá do Xamã, aquele vocalista do Xamã. Quando eu morava em Salvador, eu tava com meu pai lá numa concessionária. A gente ia comprar um carro novo, aí chegou Beto Jamaica e com o Rádio Hoje. Aí Beto Jamaica chega assim: eu quero aquele carro ali e quero um igual pra meu companheiro. Assim, falando. Oh, imagina o cara na lanchonete. Eu olhei assim, eu cara. Salada. Nojento. Rockstar. Rockstar Brasileiro é o Supla, mano. O Supla é Rockstar. É uma merda, não é? É, mas ele é Rockstar. É. Então, mas baseado no teu conceito de Rockstar, ele não é tão Rockstar assim. Não, qualquer um que vê o Supla na rua não sabe que o Supla é o Supla. Não, mas ele quantas mulheres. Mas ele não dorme com aquela cheia de mulheres e tudo mais. Ele não quer, velho. Não. Então, o Didi Ellen. Ele não dorme porque ninguém conhece. Eu não sei quem é o Didi Ellen. Se você você não conhece nada, cara. Vou fazer o seguinte: uma pesquisa pra definir Superstar. Pergunta pra 10 pessoas da rua: você conhece Axl Rose? Quantas vão responder sim? Cara, mas Vinícius, conhece mas sim, passou, mas... Não, ô Vinícius, foi, eu concordo, mas... concordo. Não, Vinícius, continua nada, cara. Rockstar só vai ter pleno conhecimento. Eu concordo com o Vinícius aí. Curte rock, cara. Então, isso. Olha só. Não. Eu discordo totalmente, cara. Quem conhece Jimmy Page? Chega pra 10, nego. Você conhece Jimmy Page? Não, eu tô com o Vinícius aí, eu concordo com o Vinícius. Se você chegar na rua e perguntar quem é Axl Rose, 9 de 10 pessoas vão falar. Agora, Didi Allen, bota aí 3. No máximo 2. Rockstar quer dizer que o cara. Não, falar de Axl Rose, nem que vai achar que é Rose que mora aqui na esquina, pô. Se ele já falou Star, é porque ele tá visível, ele tá na televisão, ele tá na mídia, ele atrai audiência. Cara, ó, vou falar uma coisa. O Ronaldo é um superstar. Peraí. Johnny Cash é um rockstar? Se for ver, não é, cara. Não, era se for ver, é ou não é? Era na época dele. Então, mas... hoje ele não é. Pô, louco, cara. Eu considero muito bom. É igual, mas ele morreu. isso, cara. Você tá falando de música que você acha bom, ruim, cara, polêmico ou não polêmico, mas que superstar não são, velho. Não, tô falando de rockstar. Mas vocês estão falando aí de Johnny Cash, não, Johnny Cash aqui no Brasil, tudo bem, Johnny Cash, muita gente aqui no Brasil não conhece Johnny Cash. Mas Johnny Cash, Johnny Cash nos Estados Unidos, Johnny Cash é um ícone e comparável a Elvis Presley, não é brincadeira não. Seja no que você tem que ter visibilidade mundial, cara. É ou não é? Cara, mas existe a Madonna. Se você chegar Madonna, você conhece a Madonna? Eu, pessoalmente, não tô, ninguém tá falando de pessoal. Você já ouviu falar na Madonna? Isso é ser superstar, Michael Jackson. Sim. Esse cara vai morrer, não vai falar na TV Fama, velho. Ô Vinícius. Eu sou superstar. Ô Vinícius, mas sabe, mas então, mas o problema, cara, o problema assim que o rock and roll, ele já é segmentado. Eu concordo, eu concordo com você. Ele já é segmentado. Você não pode exigir que quem não é do rock and roll seja conhecido fora, cara. Exatamente. Um rockstar supera o rock and roll, cara. Ele passa, se o Axl Rose morreu. Tá, não, hoje, beleza, mas aí eu boto 10, eu boto 10 pessoas no rock, então, na frente do Didi Allen. Mas quem conhece Leme que não curte rock and roll, ele não supera os níveis do rock and roll, cara. Não, então, o Axl Rose supera. Então quer dizer que o que a gente falou tudo agora aqui, esquece. Não, mas se for o Mike Patton, esquece o... Não, porque tipo assim, porque se for levar em consideração... Tudo bem, beleza, eu tô entendendo o Vinícius, tô entendendo vocês. Agora eu tô concordando com o Vinícius no seguinte, vamos botar no lado do rock. No lado do rock, se você chegar pra um roqueiro, realmente, você chegar pra um roqueiro assim, um roqueiro generalizado e tal, não sei o quê, eu boto aí uns 20 rockstars aí, uns 20 roqueiros... Que são mais famosos que o Didi Allen. São poucas pessoas que conhecem o Didi Allen. Isso é verdade. Aliás, o Didi Allen eu já considero o sub-underground, cara. Porque o Didi Allen é underground. E como é que o cara é um star? O Didi Allen é underground. Cara, porque ele é cultuado, ele é cult. Caralho. Ele é cult. Ah, é. Mas aí, você já assistiu o filme do Zé do Caixão? Mas você fala pra todo mundo, Zé do Caixão. Todo mundo vai falar, conheço, mas conta o filme dele. Ninguém sabe, cara. É o mesmo. Do Contos da Crítica, cara. Contos da Crítica? Ele não fez. O mundo do Zé do Caixão. Ele apresentava o Conto da Crítica. Não, tô falando de filme que ele fez, não de programa. Não, ele apresentava o Conto da Crítica. Tem no Blog X, viu? Tem no Blog X. Já não é Star, você já tá confundindo, tá vendo? Não, o Zé do Caixão é uma pessoa conhecida. Você vai falar que o Ronaldo Fenômeno é um Star? Ele é um jogador de futebol conhecido. É diferente. Ah, mas ele é um Footstar. O Soccer Star. O alcance do futebol. Superstar Soccer. Valderrama. Mas aí o cara vira ícone, ô Vinícius. Então, aí já é. Então, mas aí. É mito. Não, é mito. É um mito. O Elvis é um mito. Então, mas aí assim, quando o cara transcende, o cara vira. É aí que ele vira o Superstar. Ele é mito. Não, fechou, meu. Aí ele se transforma no Superstar. Mas assim, a gente tá falando no rock and roll. A gente não pode achar que o Rockstar seja conhecido fora do rock and roll. Ah, eu acho que. O Rockstar que é conhecido fora do rock and roll, ele já é um superstar. Ah, então ou um popstar, então, né? Agora, se o cara extrapola, que nem você falou, tudo bem, concordo. Mas as pessoas vão conhecer ele pela imagem da televisão, na minissérie, no filme e tal. Então, é igual o Ozzy, exatamente. Igual os Beatles, que fizeram filme, o Roberto Carlos, que fez filme, e por aí vai, cara. Cara, e quais são as aspirações mais fodas aí que vocês conhecem sobre os rockstars? Toca aí, Henry. Tem que fazer bagulho, hein? Não, eu tava com medo, já ia chamar meu irmão, cara. Meu irmão é campeão de vale tudo, cara. Vai quebrar tua cara. Eu me lembro quando teve show do Metallica aqui em 99. Aqui no Brasil. E eu era do fã-clube oficial deles e tal. E eu consegui entrar no campo. E do Anthrax. Não, eu sou Tietê do Metallica mesmo, admito. Aí eu entrei no... Eu admito, porra. Vai tomar no cu. Aí... Titi Chong são rockstars. Titi Chong, cara. Ô, Vinícius, mas se caso, cara, você fosse um rockstar, quais seriam as suas aspirações, cara? Eu sou normal, velho. Eu ia querer um flipper, mulher, cerveja. Acho que só, cara. Acho que só, acabou. Mas eu sou normal. Eu ia pedir uma marca de Street Fighter 98 e de Street Fighter de rodoviária. Mulher, não precisava ser muito da hora, não. Desde que possa fazer. Sabendo cozinhar, né? Lava. É pra trazer a cerveja, que é a minha terceira exigência. A máquina, a mulher pra trazer minha cerveja e a cerveja. Eu não gosto do homem real na minha cerveja. Assim. É. Se eu fosse superstar, isso ia ser levado ao extremo, né? E a mulher tinha que ser depiladinha pra não vir nenhum pelinho na sua cerveja. Tinha que ser toda careca, depilada. É, isso que ele deu a mim. É. Marcelo Tassi, sem pista. Espiridião a mim, né, cara? Ah, é, e ela tinha que usar aquela, tipo, aquele uniforme feminino do Corinthians com um shortinho bem da hora, cara. Oi. Fala aí, Panda, qual seria as suas aspirações? O Panda é superstar, rockstar. É verdade, cara. Blackstar. Aliás, quais são as suas aspirações, Panda? Ou quais eram, né? Era. A dor não é mais rockstar, né, meu? Cara, cerveja. Quando casa, é. Rockstar é mulher, né? Mulher que fala mais alto. Faço show particular pra minha esposa. Não, era só cerveja. Ele tá falando isso porque a mulher cerveja. Tá do lado. A mulher dele deve estar do lado dele, cara. Ele tá segurando pra falar. Sabe outra coisa, não, mulher, só beber. Você morre, filha da puta. A senhora carneirinha, como ele chama. Uma dúvida, o seu Nunu... Não, tá aqui não. Qual seriam as exigências do seu Nunu? Não, tá aqui não, não. Ah, eu gostaria muito de comer o seu cu. Ah, pai. O meu tem dono. Se você desce pra mim, assim, ó, beleza. Não, o meu não desce nem sobe. Mas mesmo assim eu quero comer. Não, você é fã do Paulinho. Do Paulinho. É, nem uma touca não rola. Juninho! Sai fora. Faz uma galupa, filho. Não, você prefere. Não, você... Eu sou magrelo, você gosta dos gordinhos. Senta aqui no colo do vô, pô. Ele tá pocotó, filho. Paulinho! Ô, Torinho, fala aí, qual que seria a sua? Cara, eu acho que eu pediria, assim... Pô, porque se eu tiver no camarim, eu ia chamar minha galera, velho. Eu acho que eu pediria cerveja pra caralho, uísque e tal. E com certeza... Antes não, porque eu queria me concentrar. Mas eu depois, eu com certeza, tinha que ter pelo menos umas 10 grupos lá pra mim. E pra minha banda. É, era isso aí. E comida, claro, né? Tem que comer. Acho que era... Tem grupos já, porra? Não, mas tem que manter o carboidrato, cara. Cara, eu não tenho. O Duro sabe o que é? Que eu não tenho grandes ambições, cara. Você não tem imaginação, né, desgraçado? É também. Então, Hendrix, você. Não, coisas extravagantes assim, não. Eu só gostaria de uma cama legal pra dormir antes, assim. Ah, vai tomar uma verdade. Cara. Antes. Porque senão, cara, eu fico com sono, cara. Ah, olha, cara, você é um zé. Canto, eu ia ser daqueles que entra no palco lá e fica arrastando e tem que mandar o um playback, cara. Isso, mas é rockstar, velho. Então, mas eu já não toco mais rock, cara. Agora o meu negócio é apertar botão. Você aperta o botão errado, para com tudo, os caras te batem, cara. Não paga o teu cachê, cara. Ô, Hendrix, você já teve banda, cara? Eu tive várias, cara. Só que, tipo assim. Cara, mas entrar no palco, você entra em alfa, velho. Não tem que descansar, não. Não, velho. Você entra época, no palco, você acorda. Naquela época, cara, pô, a gente tocava death metal e tal. É. Era o demônio na terra. Ô, assim, Torinho, o Hendrix tem uma história que ele vai falar aqui agora pros ouvintes do Tosco Chanchada a respeito de, assim, um quase disco lançado, cara, na época do Sex Trash. Boa, verdade, cara. Sim. Então, o Sex Trash é o novo. Eu tinha uma. A primeira banda que eu formei, a gente fazia crossover e tal. Crossdresser? Crossdresser? Não, crossover, cara. Pô, é, crossover. Aí, tipo. É o crossover. É Soldi, é Soldi. Tava um programa de rádio na região aqui, gostou do som. A gente era moleque de tudo, né? Gostou. Ia financiar uma demo, uma quinta demo na época, que era coisa rara, né? De se fazer. E o cara já tinha entrado em contato com a Cogumelo, que na época tava lançando. O Toad. Não, tipo assim, eles estavam procurando outras bandas lá tal, e tal. Esse cara tinha acesso a Cogumelo. Só que aí, como a gente era muito moleque, o pai de um dos caras não permitiu. O moleque tinha 14 anos só. Não permitiu. E aí no lugar os caras colocaram o Sex Trash, cara. E lançaram o Sex Trash, virou uma banda cult aí e tal. Só que eu tenho a demo dessa época, cara. Eu posso, de repente, colocar um link aí, se vocês tiverem curiosidade de ouvir. Ia ser da hora, ia ser legal. Não, cara. O som continua legal até hoje, cara. Se for ver, hoje assim... tudo que é aberto. Não, mas, tipo assim, por que que não deu certo? Por que, cara? Que não deu certo? Foi o seguinte, esse rapaz, esse moleque na época, teve a brilhante ideia de levar o pai no show do Napalm Death. O pai do moleque gostava de Black Sabbath, Led Zeppelin, Doors, achou que fosse algo nesse estilo, né? Mas aí os caras já começaram assim, vamos embora, nunca mais banda, acaba com isso aí, nunca mais você vai pegar numa guitarra na vida e tal. Aí o cara cresceu um cara frustrado, hoje ele é vendedor daquele magazine famoso, o pessoal compra. Eu pensei que era o cara que tinha explodido mais tudo de uma casa. You know I'm going to lose, the gambling's for fools, but that's the way I like it, baby, I don't wanna live forever. próximo episódio do Tosco Chanchada Podcast. Aquele cara é muito gay, cara. Como é que cara? É o nome dele? Eu esqueci agora. Edward, não, não é, é gay. Ele não o Mão é de Tesouro gay. É gay? Eu acho que o Mão de Tesouro só é criado. Leva um jeito, não, acho que o Mão de Tesouro só é criado com a avó ao extremo. Eu acho que o Edward Mão de Tesouro é assexuado. Cara. Mas é cabeleireiro, não, cara. Não, acho que ele é gay, porque depois ele ganhou da fábrica de chocolate. Cabeleireiro. Tosco Chanchada Podcast.